024 requesting taxi. Okay, airport Bell 024, clear taxi via Abram, Juliet and Alpha, and report on routing point, runway 10, ready for departure. Adjust altimeter 1012. 1012 on the altimeter, and taxi via Alpha, Juliet, Alpha, runway 10 on the Abram, Air Portugal 024. Cifra 2545, voo 606, boa. Ok, o voo no 896, após o A330 da Portugal Livral através do seu portão, inicie em coordenação com a equipe de solo e chame táxi. Seguinte, após o tráfego, chama para o táxi Gol no 896. Utilizada elétrica, Paulista, 3170. 3170, chame Torre 1 no 8, decimal, meia dúzia. 18, 6, 3, 170, boa noite, por serviço. Voador, voa, esse é o TAN 3170, vai ser estabilizado em elétrica. Boa noite, TAN 3170, baixou e travou, trem de fuga? Não, ainda não, senhor, quando baixar, travar, informa. Ok, chame com o trem baixo travado, o ajuste é 10 no 2. 10 no 2, importará baixar travado. TAN 3520 para a cota Aracaju. TAN 3520, está autorizado. Aracaju, nível 190, decola da pista 10, curva à esquerda, subida Puca. Puca, Jamo DCT Aracaju. 198 é a frequência do controle e o transponder é o 5427. Afirmativo, autorizado 190 por 3520 Aracaju, decolando da 10 curva esquerda após subida Puca, após Jamo, Jamo direto Aracaju, 198-5427. Correto, chame pronto para o pushback em acionamento, 3520. Entendeu, chamado solo? Negativo, chame nesta frequência mesmo para puxar e acionar. Ok, TAN 3170, avistado, livre pouso, pista no zero, o vento é norte, com 2 nós. Gente, tem livre pouso no 90, TAN 3170. Trip 5317, chame o centro Recife, 125 decimal 45, alterne 128 decimal 8. 2545288, 5317. And if you will have in sight the rolling point line, ok? Copy. Continue taxi, I call you with the rolling point line, site and Portugal. 024. Torre, o Gol 1896, está pronto para o táxi com 120 a bordo, autonomia de 2 horas e 37, alternando Fortaleza. Copiado, o Gol 1896, táxi autorizado, pátio, Juliette, Alfa, chame pronto no ponto de espera da 10, para decolagem, o ajuste é 1012. Seguinte, pátio, Juliette, Alfa, ponto de espera, chamará pronto, 1012, Gol 1896. Airport Bell 024, observe the traffic airbus 83211. After traffic has passed, clear line up and maintain runway 10. The traffic on short final, 3-4 line up and maintain the runway 10 airport, call 024. Just for confirmation, do you have inside the routing point line? Negative, the line we have inside, the line no. Okay. TAM 3170, Solo ao 10, libere a direita, táxi Alfa, Kilo, pátio de cargas e aguarde para ingresso no pátio principal. Direita, Alfa, Kilo, pátio de cargas e aguarda para o principal, TAM 3170. Portugal 024, cleared for takeoff, runway 10, wind 360 degrees, 03 knots. T4 line up and take off runway 10 Air Portugal 024. Portugal 024, take off. That's right, cleared for takeoff. Wind 360 degrees, 03 knots, and Portugal. Portugal 024. Boa noite, 96, alinha e manter após o A330. Gente, alinha e mantém gol, boa noite, 96. O TAM 3170 está autorizado o gate 08, ok? Prossiga pelo pátio de cargas. Ok, via pátio de cargas para o 08 TAM 3170. Airport Bell 024, Airball Net 13, call departure on 119 at decimal 8. Boa viagem, até a volta. 1-1, Airport Bell 024, boa noite, muito obrigado. Quarter, muito boa noite, Portugal, giro do voo. Portugal, 024, make the contact on takeoff, climb to 370, Puga Departure. Puga Departure, level 370, Portugal. 1896, decolagem autorizada, pista no zero, vento 020 graus, 3 nós. Tente autorizar a decolagem, gol 1896. Meia decolada ao Zuno 6, chame o controle 198, boa viagem. 198, boa noite. Controle 1896, bom dia. Bom dia, 1896. Suba 370, sai da Pouca, vigilância. 370, Pouca. Tá autorizado, tá 3520, chama o táxi. Portugal 024, contact the center frequency 125 decimal 45. 1545, Portugal 024, boa noite, muito obrigado. Voo no 896, chame Recife, 125, decimal 45. Recife 2545. Para o táxi do TAM 3520, temos 2 horas e 55 de autonomia. O alternado é Recife e temos 101 a bordo. Ciente, tá 3520, táxi autorizado. A direita, chamei pronto no ponto de espera, na 10 para decolagem, o ajuste é 1012. Afirmativo, com 1012 vai se reportar pronto no ponto de espera, 3520. Ponto de espera da 190 pronto, TAM 3520. Ciente, 3520, está autorizado. Alinha e decolar da 190, vento 340 graus com 1 nó. Mais chegou a linha, decola o 3520. TAM 3520, decolado aos 29, chame o controle 198, boa viagem. Abraço, bom dia, 3520. Controle, bom dia, TAM 3520. Bom dia, 3520, conforme autorizado, vigilância. 520, velho. Salvador, o Alfa Alfa. Uno nove, diagonal 29. Yeah.